Sumário. Pasta 1. A arrogância da interpretação a posteriori. Faixa 1. Prólogo geral. Faixa 4. Começa a peregrinação. Faixa 7. O conto do agricultor. Faixa 8. O conto do Cro-Magnon. Faixa 10. Pasta 2. Encontro 0. Toda a espécie humana. Faixa 1. O conto do Tasmaniano. Faixa 2. O conto da Eva. Faixa 4. Homo sapiens arcaico, faixa 7. O conto do Neandertal, faixa 8. Ergastus, faixa 9. O conto do Ergasto, faixa 11. Abilinos, faixa 12. O conto do homem habilidoso, faixa 13. Homens macacos, faixa 15. O conto de Littlefoot, faixa 16. Epílogo do conto de Littlefoot, faixa 18. Pasta 3. Encontro 1. Chimpanzés, faixa 1. O conto do Bonobo, faixa 2. Pasta 4. Encontro 2. Gorilas, faixa 1. O conto do Gorila, faixa 2. Pasta 5. Encontro 3. Orangotangos, faixa 1. O conto do Orangotango, faixa 2. Pasta 6. Encontro 4. Gibões, faixa 1. O conto do Gibão, faixa 2. Pasta 7. Encontro 5. Macacos do Velho Mundo, faixa 1. Pasta 8. Encontro 6. Macacos do Novo Mundo, faixa 1. O conto do Bugio, faixa 2. Pasta 9. Encontro 7. Tárcios, faixa 1. Pasta 10. Encontro 8. Lêmures, gálagos e seus parentes, faixa 1. O conto do Ai-Ai, faixa 2. A grande catástrofe do Cretáceo, faixa 3. Pasta 11. Encontro 9. Colugos e tupaias, faixa 1. O conto do Colugo, faixa 2. Pasta 12. Encontro 10. Roedores e coelhos, faixa 1. O conto do Camundongo, faixa 2. O conto do Castor, faixa 3. Pasta 13. Encontro 11. Laurasitérios, faixa 1. O conto do Hipopótamo, faixa 2. Epílogo do conto do Hipopótamo, faixa 4. O conto da Foca, faixa 5. Pasta 14. Encontro 12. Xenartros, faixa 1. O conto do Tatu, faixa 2. Pasta 15. Encontro 13. Afrotérios, faixa 1. Pasta 16. Encontro 14. Marsupiais, faixa 1. O conto da toupeira marsupial, faixa 2. Pasta 17. Encontro 15. Monotremados, faixa 1. O conto do ornitorrinco, faixa 2. O que a toupeira de nariz estrelado disse para o ornitorrinco, faixa 4. Répteis mamaliformes, faixa 5. Pasta 18. Encontro 16. Sauropsídeos, faixa 1. Prólogo do conto do Tentilhão das Galápagos, faixa 2. O conto do Tentilhão das Galápagos, faixa 3. O conto do Pavão, faixa 4. O conto do Dodô, faixa 7. O conto do Pássaro-Elefante, faixa 8. Epílogo do conto do Pássaro-Elefante, faixa 10. Pasta 19. Encontro 17. Anfíbios, faixa 1. O conto da Salamandra, faixa 3. O conto da Rã de Boca Estreita, faixa 6. O conto do Axolotl, faixa 7. Pasta 20. Encontro 18. Peixes pulmonados, faixa 1. O conto do peixe pulmonado, faixa 2. Pasta 21. Encontro 19. Selecantos, faixa 1. Pasta 22. Encontro 20. Peixe de nadadeiras raiadas, faixa 1. O conto do dragão marinho, faixa 2. O conto do Lúcio, faixa 3. O conto do saltador do lodo, faixa 4. O conto do Ciclídio, faixa 5. O conto do peixe cego das cavernas, faixa 7. O conto do linguado, faixa 8. Pasta 23. Encontro 21. Tubarões e parentela, faixa 1. Pasta 24. Encontro 22. Lampreias e peixes bruxas, faixa 1. O conto da lampreia, faixa 2. Pasta 25. Encontro 23. Anfióxus, faixa 1. O conto do anfióxo, faixa 2. Pasta 26. Encontro 24. Ascídias, faixa 1. Pasta 27. Encontro 25. Ambulacrarianos, faixa 1. Pasta 28. Encontro 26. Prostotômios, faixa 1. O conto do Nereis, faixa 3. O conto da Artêmia, faixa 4. O conto da Saúva, faixa 5. O conto do Gafanhoto, faixa 6. O conto da Mosca das Frutas, faixa 10. O conto do Rotífero, faixa 13. O conto da Craca, faixa 15. O conto do Verme Aveludado, faixa 16. Epílogo do conto do Verme Aveludado, faixa 19. Pasta 29. Encontro 27. Vermes chatos e acelomorfos, faixa 1. Pasta 30. Encontro 28. Quinidários, faixa 1. O conto da água-viva, faixa 2. O conto do polipífero, faixa 3. Pasta 31. Encontro 29. Quitenóforos, faixa 1. Pasta 32. Encontro 30. Placozoários, faixa 1. Pasta 33. Encontro 31. Esponjas, faixa 1. O conto da esponja, faixa 2. Pasta 34. Encontro 32. Coanoflagelados, faixa 1. O conto do coanoflagelado, faixa 2. Pasta 35. Encontro 33. DRIPS, faixa 1. Pasta 36. Encontro 34. Fungos, faixa 1. Pasta 37. Encontro 35. Amebozoários, faixa 1. Pasta 38. Encontro 36. Plantas, faixa 1. O conto da couve-flor, faixa 2. O conto da sequoia, faixa 3. Pasta 39. Encontro 37. Incerto, faixa 1. O conto do Michotricha, faixa 2. O grande encontro histórico, faixa 4. Pasta 40. Encontro 38. Arqueias, faixa 1. Pasta 41. Encontro 39. Eubactérias, faixa 1. O conto do Rhizobium, faixa 2. O conto da Taque, faixa 4. Cantuária, faixa 6. O regresso do albergueiro, faixa 11. Pasta 42. Nota sobre as filogênese e reconstituições, faixa 1.